notícia também o álbum de Corinne Bailey-Rhee, intitulado The Sia. Corinne é mais uma cantora inglesa a destacar-se na soul, e dela já conhecíamos Put Your Records On, do álbum anterior. Em The Sia, o novo disco A Voz Doce desta menina promete conquistar muito mais gente. Um álbum também da Emmy Music. Quanto ao cantinho da estante na biblioteca desta semana, é destaque o livro Nas Nuvens. É o livro em que se baseia o filme com George Clooney, já anunciado aqui no Fallen de Arte, um dos favoritos à noite dos Oscars, a 7 de março. Um consultor financeiro especialista em despedir pessoas vê nas viagens aéreas constantes o principal atrativo de uma profissão de que não se orgulha. Nas Nuvens, de Walter Kirn, da Livros 2, por 15€. O segundo livro é A Luz que Brilha, a História do Meu Filho. Daniel Stell faz uma pausa nos romances cor-de-rosa para partilhar a história mais negra da sua vida, a do filho que morreu aos 19 anos, vítima de doença. Dotado de uma mente brilhante, com um ano, Nick já dizia frases completas. A sua morte deixou um doloroso vazio. A Luz que Brilha, a História do Meu Filho, da autora Daniel Stell, da Bertrand Editora, por 14,85€. O terceiro e último destaque vai para Exercício, Comer para Ficar na Linha e Segredos para Manter a Linha, recheado de fotografias protagonizadas pela própria autora, uma especialista britânica em dietas e fitness. Estes três guias fáceis de consultar e de prender a atenção do leitor ensinam como pode ser fácil alcançar e manter a saúde e bem-estar através da alimentação, exercício, etc. Da autora Joana Al, da Brooksmile, por 9,99€ cada livrinho. E em primeira fila, Julianne Moore e Annette Bening vão dar vida a um casal de lésbicas no filme The Kids Are All Right. No centro da história está Jules e Nick, que se esforçam por serem boas mães, mas que sentem confusas quando desconfiam que o filho, Laser, é gay. A reviravolta acontece quando se apercebem que ele descobriu o pai biológico. Deve estrear este verão. Martin Scorsese está interessado em trabalhar com Robert De Niro, que já conta com quase 40 anos de filmes. O realizador disse que estão a falar em fazer algo que tenha a ver com o mundo dos gangsters, mas será da perspectiva de um homem mais velho a relembrar nada de correrias. Resta agora esperar que este desejo se concretize. A atriz Gwyneth Paltrow vai juntar-se a Matt Damon no novo filme de Steven Soderbergh. O elenco de Contagion conta ainda com Jude Law e Kate Winslet. O novo projeto de Soderbergh centra a sua história numa epidemia global. A ideia terá tido como inspiração um surto de gripe que se espalhou pelo set de filmagens do seu anterior filme. A película deve estrear no ano 2011. Hoje, dia 4 de março, é dia de mais uma estreia, cá nos nossos cinemas. Desta feita, o destaque vai para o filme Alice no País das Maravilhas. Não é a primeira vez que Tim Burton pega em histórias do imaginário infantil e transforma-as em verdadeiras obras do cinema. Quem não se recorda de Charlie e a Fábrica de Chocolate? Agora, Burton junta imagens reais à animação e transmite-as em três dimensões. O filme não é fiel à história original, o argumento é escrito por Linda Wolverton, a mesma de A Bela e o Monstro e O Rei Leão. Ela transforma a Alice, criança, no original, numa adolescente de 19 anos que volta ao País das Maravilhas 10 anos depois. Nesta idade, Alice é uma rapariga prestes a casar, só que ela foge da festa em que é pedida em casamento, mesmo estando à frente de centenas de pessoas. Tal como no original, Alice segue o proverbial coelho branco e volta a cair na toca que a leva ao País das Maravilhas. O local onde ela estiver em criança, mas do qual já não tem recordações. O país está agora subjugado pelo Império da Rainha Vermelha. O papel de Alice será o de libertar aquele local da tirania da rainha. O elenco é de luxo. Johnny Depp como Chapeleiro Louco, Helena Bonham Carter como Rainha Vermelha, Anne Hathaway como Rainha Branca, Michael Shannon como Coelho Branco e a quase desconhecida Mia Wasikowska como Alice. Alice volta ao País das Maravilhas, desta vez como adolescente, e tudo mudou. É o regresso. Alice no País das Maravilhas estreia hoje mesmo, a 4 de março, nos cinemas. Em outras estreias temos o filme Um Cidadão Exemplar. Clyde Shelton é um cidadão exemplar que vê sua mulher e filha serem brutalmente assassinadas. 10 anos depois, o homem que se safou da acusação de homicídio é encontrado morto. Um filme da realização de Gary Gray, com os atores Jamie Foxx, Gerard Butler, Bruce McGill e Colm Meaney. Estão abertas as inscrições do programa de férias da Páscoa para o Ambiente, a decorrer no Jardim Botânico da Ajuda entre os dias 29 de março e 9 de abril. O programa destina-se à ocupação de tempos livres de crianças entre os 4 e os 12 anos, com atividades que vão desde o teatro à jardinagem. Diogo Infante é Rei Édipo, uma produção dos Artistas Unidos. A tragédia de Sófocles é interpretada por um vasto elenco que inclui Virgílio Castelo e Lia Gana. No Teatro Dona Maria II, até 28 de março, quarta a sábado às 21h30 e domingos às 16h, os preços de entrada variam entre os 7,50€ e os 30€. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe Romantismo no Ar. Romantismo no Ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas tem o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas. Os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 18h, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. A Louca, o Médico, os Discípulos e o Diabo, hoje e amanhã, em cena, no Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, pelas 21 horas e 30 minutos. E se Jesus nascesse como uma menina do nosso tempo? E se não nascesse em Belém, mas sim numa garagem de um hotel na zona rural húngara? E se os 3 reis magos fossem 3 mulheres de negócios japonesas? Quando a Edina, uma estudante de teologia, começa a divulgar as suas ideias visionárias, declarando que Deus é do sexo feminino e que a nova ordem mundial será governada por mulheres, rapidamente surgem seguidores fanáticos, mas também inimigos perigosos. Traída por um dos seus seguidores, é levada para um asilo. Para contar esta parábola sobre o bem e o mal, Pinter reinventa o teatro musical, misturando estilos de teatro popular e contemporâneo, tocando Allegri, Mozart e Pergolesi, como se fosse música cigana. Tudo isso regado com uma grande dose de humor negro. Sexta-feira, já amanhã, dia 5 de março, há conversa após o espetáculo. Os preços de entrada são de 12 euros. Tal como já tinha anunciado no Fala-me de Arte, a Idolomania vai arrancar na Digressão Nacional de 2010 com os concorrentes do programa Ídolos, que terminou no passado dia 14 de fevereiro. E as datas e locais que já são conhecidos para o arranque desta digressão são as seguintes. Tome nota, dia 13 de março deste ano, no Campo Pequeno, em Lisboa. No dia 20 de março, no Multiusos de Viseu. No dia 27 de março, no Europarque, Pavilhão de Exposições, em Santa Maria da Feira. No dia 3 de abril, na Arena de Portimão. E no dia 17 de abril, no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Todos os espetáculos têm início às 21 horas e 30 minutos e os preços variam entre os 5 e os 25 euros. José Cid e Big Band estarão no dia 13 de março no Coliseu do Porto pelas 21 horas e 30 minutos. Após, no ano passado, ter estado nas principais cidades nacionais, sempre com enorme sucesso, público ao rubro e abrangendo todas as faixas etárias, José Cid volta ao Coliseu do Porto, onde vai interpretar os seus temas mais conhecidos e alguns novos. As grandes canções, a grande voz e o talento. José Cid e Big Band, mais que um grande concerto, uma grande festa. A primeira parte com Zé Perdigão e outros fados. Os preços de entrada variam entre os 20 e os 25 euros. As Lágrimas de Saladino, dias 5 e 6 de março, no CCB, Grande Auditório, em Lisboa, pelas 21 horas. As Lágrimas de Saladino, a segunda criação de Rui Horta, enquanto artista associado da temporada, é uma peça sobre a ética e a compaixão no uso do poder. As Lágrimas de Saladino é o título do primeiro capítulo de As Cruzadas Vistas pelos Árabes, de Amin Maalouf, uma obra que reflete sobre a visão que temos do outro, do que nos é estranho e do que nos inquieta. Na realidade, os temas antigos abordados na obra do escritor libanês são mais atuais do que nunca. Hoje, como há mil anos, a mesma inflexibilidade do olhar e do sentir continuou a escrever os capítulos mais sangrentos da história dos homens e a religião volta a ser o ponto de todas as discórdias. Obra ainda em processo de criação, As Lágrimas de Saladino é uma peça de grande dimensão concebida para o grande auditório do CCB, que contará com 8 bailarinos e com música ao vivo. Os preços de entrada variam entre os 7,50€ e os 15€. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Quando algo acontece fora de horas, nós estamos lá. Especial informação. É o momento em que a Antena Web informa do que vai acontecendo por esse mundo fora. A qualquer momento, pode haver na Antena Web um especial informação. Porque como ouvinte, tenho o direito de estar informado. especial informação. A qualquer altura, seja a hora ou o minuto que for, na Antena Web. E nos dias 21, 22, 27, 29 e 30 de maio de 2010, regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, o maior espetáculo do mundo, intitulado de Rock in Rio. Bilhete pago a partir de 3 anos, inclusive. Artistas confirmados para o Rock in Rio Lisboa 2010 no Parque da Bela Vista, com horário geral das 16 horas às 4 horas da manhã, sendo que o Palco Mundo ocorre das 19 horas à 1:30 da manhã. E no Palco Mundo, no dia 21, estão confirmados Shakira, John Mayer, Ivete Sangalo e a fadista Marisa. No dia 22 encontra-se ainda por confirmar. No dia 27 temos os Muse, Snow Patrol e Chutes e Pontapés. No dia 29, Miley Cyrus, McFly e os Desert. E no dia 30, Rammstein e Motorhead. Quanto ao palco Sunset, que está ativo das 17 horas às 20h45, dia 21 temos o Bossa e Si e Yuri da Cunha, Orquestrada e Segredos de Portugal, os Azeitonas e António Zambujo. No dia 22, Rui Veloso e Maria Rita mais Tony Garrido, Tiago Betancourt mais Manta e Tié, Soul Business e Zoe Jones. No dia 27 é a vez de Jorge Palma e Zé Cabaleiro, Expansive Soul e Blower Incógnito mais Omar, Nozzle Family e Julie McKnight. No dia 29, Luís Represas e Martinho da Vila, Tim e Marisa, Lúcia Muniz e Mr. Lizard. No dia 30, Ramp e Isle, More Than e Thousand e convidado, Fingertips e convidado. Quanto à eletrónica, que ocorre das 21 horas às 4 da manhã, dia 21, os Deadmau5, Chris Lake, Soul Mats com Pedro Taboada e King Biz. No dia 22 é a vez de Major Lazer, Drop the Lime, Zombie Kids com Agril e Jamie. No dia 27, Gui Borato, The Twelves, Miguel Quintão, The Bloody, Bastards com Mad Make e Nuno Lopes. No dia 29, Dubfire, DJ Vibe, Audiofly, David Skillace e Torri Ciardi. E finalmente, no dia 30, Green Velvet Live, Speedy J Live, Paul Rich Live, Gene Masters, Jiggy e Heartbreakers. Os preços de cada bilhete são de 58€ e para mais informações pode consultar www.rockinrio-lisboa.sapo.pt. E se é mais adepto da música romântica portuguesa, terá também a oportunidade de ver ao vivo e a cores o cantor Leandro, que vai estar no dia 6 de março no Coliseu do Porto e dia 13 de março no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, ambos os concertos às 22 horas. A música portuguesa ganhou um novo cantor romântico. Leandro, ao longo de todo um ano intenso de concertos realizados em Portugal e no estrangeiro, tem vindo a preparar, conjuntamente com o seu produtor e músicos, o seu novo CD intitulado Também Eu, que irá poder conhecer ao vivo em duas apresentações nos Coliseus de Lisboa e do Porto. Estes concertos serão o arranque da digressão nacional de 2010 e terão por base a apresentação deste novo trabalho, mas Leandro irá fazer também uma retrospectiva destes últimos 3 anos em que se tornou num fenómeno da música romântica. Duas apresentações, ao vivo, em 2 grandes concertos, a ter lugar no Coliseu do Porto a 6 de março e no Coliseu dos Recreios em Lisboa a 13 de março. Os bilhetes de entrada variam entre os 12 e os 15€. E ainda vai a tempo de assistir nos dias 6 e 7 de março no Teatro Nacional de São Carlos a ópera O Morcego de Johann Strauss, pelas 20 horas. Uma nova produção de O Morcego de Johann Strauss sobe ao palco do Teatro Nacional de São Carlos, atualmente considerado o expoente máximo da opereta vienense. O Morcego estreou-se em 1874, não tendo suscitado entusiasmo de maior. Ao fim de uns anos, porém, tornou-se extremamente popular nos teatros de ópera de língua alemã e, no final do século, alcançou um êxito internacional que dura até hoje. Will Hartmann, Edith Limbecker e Cristina Valin e o português Carlos Guilherme interpretam alguns dos papéis principais desta opereta. Destaque para a participação dos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, assim como da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Os preços de entrada variam entre os 25 e os 65 euros. Por esta semana fico-me por aqui, assim me despeço de mais uma edição. Não se esqueça, usufrua de um bom espetáculo, um bom concerto, um bom livro, um bom filme, na companhia de quem mais gosta. Não se esqueça também da riqueza humana, a verdadeira importância da riqueza humana. A verdadeira riqueza está, na realidade, ao alcance de todos, a riqueza humana. O amor, a amizade, a persistência, o acreditar em nós e nos outros e a vontade permanente de nos desenvolvermos é tudo o que necessitamos para alcançar. Por isso, quando estruturamos o futuro acreditando em nós próprios, na nossa força, no poder do nosso querer e valorizando o que temos de melhor, os amigos, a família, encaramos com tranquilidade e otimismo os desafios que nos surgem. Aceitamos com humildade a ajuda e o apoio dos que nos são mais próximos e com eles conseguimos crescer. Uma reflexão para esta despedida. Boa tarde.